Passão externo, web 5837, baixar travado. Livre pouso na 10, 5837, o vento é 120 graus, 9 nós. QNH 1015. Livre pouso na 10, 5837. Zona 074, quantidade pronta. Após o objeto na final, a Lima tem gol no 074. Entra após o posto da aeronave, ele mantém o gol no 074. Sou Portugal 019, approaching Juliet. É Portugal 019, entra via Juliet, gate 11. Entra Juliet, gate 41, é Portugal 019. Confirm our gate at Portugal 019. 11. Thank you. Web 5837 no solo, usando 5, libere a direita, prossiga na Alfa e Kilo para o pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3, 537. No 074, está livre a decolagem da 10, o vento é 130 graus, 8 nós. Entra em decolagem com o 074. Do Coloso no 7, eu chamo agora o controle em 1, 9 decimal 8, senhor, tenha um bom voo. 98, muito obrigado, uma boa noite. Bom fim de semana, senhor. Comente. Estou em Salvador, boa noite, gol na 074. aí da, da El Lida. 074-360, vigilância. 360-074. O 06 vai descer para 5 mil pés, a chegada é a Mari. Descobri a chegada a Mari, o 06. Boa noite, Bruno 643, 4 mil pés, chegada a Bonfim. Ok, 4 mil, está bem com a alta. Obrigado. Boa noite, 5344, desço para 6 mil pés, chegada Mari, um ajuste no 015. 074, decifra 251, alterna 133-25. 251-3325, muito obrigado, uma boa noite. Número 43, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 5, reporte estabilizado. 2015, reportamento estável. Número 06, desça para 3 mil pés, sob vetor para sequenciamento e a manter a presente proa, limite localizador. 3 mil, sob vetor, mantém a presente proa, limite localizador, agora 606. Captou algum 06, pode interceptar o localizador? Afirmativo, 06, pode descer para 2 mil pés. Vai seguir o tráfego da companhia, posição de 2 horas, nada agora a 8 milhas, passando 3.600 pés a 4 milhas para Tuna. Hoje, Duna 1606, resposta abrigada. 1606, hoje, Duna. 35344, desça para 2 mil pés, redução para 1809, 180, número 3 na aproximação. É, não entendeu, 1714. Os 35344, desça para 2 mil pés, redução para 1809, resposta abrigada, o número 3 na aproximação. Tenente, é o número 3, 10 mil pés, cabeceirá para 1803-5344. Colo 7 no 4, projetado, desce para 5 mil pés. Projetado, descendo para 5 mil, colo 7 no 4. O gol 1643, nível... Estabilizou no ILS, trem embaixo. Tá uma milha para o IDSA. Vai chamar a torre no 643, 18612. 18, obrigado. 1643, vai passar o IDSA abaixado, travado no ILS. Voo no 643, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 0, no 5, cheque trem, senhor. Baixou, travou. No 643 da Gol tem pouso autorizado, na vista no 0, vento 120 graus com 09 nós. Ok, livre pouso, está 10, 06, complete, aproximação, torre 18, meia dúzia, compose. 18,6, boa, agora 606. 35344, inicie redução, tráfego precede, é um ponto 738, posição de 12 horas, a 6 milhas, aeronave 150 de ground. Seguinte, o trip 5344, mantendo 1,80. 1714, 2 mil pés, reposta brisada no localizador, ajuste no 015. Lá 2000, autorizado ILS, reportagem estabilizada, 1015, 1714. Controle tomador, boa noite, 3226. 3226, desce para 5 mil pés, chegada Mari. Projetado, tá 3226. Projetado, 3226. 7 no 6, boa noite. Vai descer para o 060, a chegada é a Mari. O ajuste no 015, a pista 10 e Alex X-Way, 5716. Voo no 643, no solo 34, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado Alfa Juliette, o portão 62, nesta frequência, no 643. Ok, a direita Alfa Juliette, 06, pista liberada, pouso autorizado, pista no 0, vento 120 graus com 10 nós. Eu repouso, Gormina 06. Complete a aproximação, torre 18-6. 1986, 353-44, boa noite. Salvador, boa noite, 353-44. Boa noite, trip 5344, tráfego avistado, ajuste no 0, no 5. Continua a aproximação, número 2 pela pousa, Salvador, 5344. 5344, sim, Edson. Voo no 606, no solo 37, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 02, nesta frequência no 606. Alfa Juliette, portão 2, voo 606. Quatro, check trem, pouso autorizado, pista no 0, vento 120 graus, 08 nós. Pouso autorizado, estabilizado, baixado, travado, trip 5344. 5344 no solo 40, libera a pista próxima, interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa Juliette, o portão 01, nesta frequência, trip 5344. Alfa Juliette, trip 5344. Portão 1, senhor. Portão 1, trip 5344. Tá 3226, vai descer para 2000 pés, o ajuste no 015, reportar no localizador. 2000 no 015, vai reportar no localizador. Webjet 5796, desça para 2000 pés, 1015, o ajuste, reporte no localizador.